alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino, alô, menina. Alô, gente querida, gente boa, gente do meu coração. Tô aí, já cheguei. Eu não falei que sou gay, falei que já cheguei, tá? Então, a partir de agora, o programa Maurício Fares aí no seu rádio, no seu computador. E para você, olha, meu carinho todo especial, meu beijão, meu abraço e votos de felicidade, que você tenha a realização de todos os seus sonhos, falou? Então, um grande abraço. E olha, no programa de hoje eu vou rodar aqui, sabe quem? Eu vou rodar o Léo Canhoto e Robertinho. Vocês conhecem? Conhece? Conhece, claro que conhece. Nazaré. Lyra. Love Hurts, sucessão. Raul Seixas. Mato Grosso e Matias. Marcos Dione. Marquinhos Moura. Manga Jerry. Então, todas essas músicas estarão aqui em destaque no nosso programa. E também, é claro, a nossa carta destaque. Será que a carta de hoje é boa? Daqui um pouquinho eu digo para vocês, tá? Então vamos começar, vamos trazer a primeira aí. Aí, ó, Beto Santos com Francis e Juliano. Toma! É a primeira de hoje, legal, para começar bem animado o programa. Então roda lá, meninos! Quero abraço, toma, quero beijinho, toma, quero fazer amor gostoso, toma. Beto Santos e a onda agora é toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando. Domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Caraca, velho, a carta de hoje é danada, viu? É carta boa. É, uma carta boa. É a mulher sofredora por amor de Manaus, no Amazonas. Ô, menina! Ó, tadinha, tá sofrendo aí em Manaus por amor? Daqui um pouquinho, então, a gente vai trazer a sua história, vamos conhecer. Mas a carta é boa, viu, gente? A carta é boa, vocês vão gostar de ouvir essa história, viu? Então, daqui um pouco. Ah, mas agora é rodar a música.

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. É, gente, estamos há 6 dias aí da abertura da Copa do Mundo. Tá chegando aí o dia. Eita ferro. Mas, até que agora começou a se criar mais clima de Copa do Mundo, viu? Que tava um desânimo tão grande, a gente não via nada, não via bandeirolas, não via ninguém aí com as cores da nossa bandeira, porque como acontecia antigamente, né? Um desânimo que tava o nosso povo. Mas aos poucos, né, parece que o pessoal tá já que tá... Como diz, já que aconteceu tudo que deveria acontecer de errado, então vamos curtir, vamos, aí fazer como diz a Marta Suplicy, né? Então, já que não tem jeito, vamos relaxar e gozar. Fazer o quê? Né? Já que, infelizmente, não adianta mais agora, é uma realidade mesmo, já vai acontecer a Copa do Mundo, não era para acontecer aqui. Era para acontecer em outro local. Mas já que vai acontecer aqui, então vamos aproveitar, né? Vamos viver e vamos torcer para que a nossa seleção se saia bem, que consiga ter bons resultados aí. Vamos partir dessa teoria que, já que não tem jeito, já que não tem como remediar, remediado está, né? Olha, agora é uma dobradinha aí para vocês. Primeiro, Nazaré, Love Hurts. Depois, Raul Seixas, maluco, beleza, esse malucão aí, hein? Então roda lá, meninos! Bye. Programa Maurício Fares. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Eu gosto muito desse menino, Padre Fábio de Melo. Gosto. Eu acho ele muito sincero, eu acho ele muito autêntico nas coisas que ele diz. E tem uma postagem dele aqui na internet. Ele diz assim: olha, eu não estou na igreja por causa do Papa. Eu não estou na igreja por causa dos cardeais. Eu não estou na igreja por causa dos padres. Eu estou na igreja por causa de Jesus Cristo. E se houver alguma falha da parte de qualquer um deles, isso não será suficiente para eu desanimar com a minha fé. Viu? Esse menino é muito autêntico mesmo, ele é muito original e tem, assim, uma cabecinha muito boa. Eu gosto muito das coisas que o padre Fábio de Melo diz. E também ele canta muito bonito, né? Ele tem uma voz muito bonita. É um dos que, assim, realmente faz com que a gente acredite que existe vocação para o sacerdócio, como é o caso dele. Ele, com um rosto bonito, que poderia ser até um ator, poderia ou não? Claro que sim, um cara bonito e tudo, mas existe o sacerdócio está dentro dele. A causa, a vontade de servir a causa de Deus é maior, então está dentro dele. E ele faz isso com muita propriedade, com muito carinho. Gostei. Esse menino merece meu respeito, sim, sem sombra de dúvida, viu? Mas, menino, vamos trazer mais música? Vamos? Agora é Maurício Fares que vai cantar a canção que dedico a você. Roda lá, meninos! Cada um tem um segredo escondido no fundo do seu coração. E às vezes, a timidez não nos deixa expressar este segredo. Mas nesta canção, eu quero lhe confessar, meu amor, a verdade dos meus sentimentos. Esta é a canção que eu dedico a você. Nesta música que humildemente eu te ofereço, te confesso meu carinho e o meu apreço. Eu não sei falar bonito, palavras lindas não sei dizer. Eu só sei que eu gosto muito de você. Eu só sei que essa canção expressa tudo. É que a minha timidez me deixa mudo quando eu olho. Você, eu fico bobo, não sei porquê, e me esqueço do que eu tenho pra dizer. Olha, a primeira vez que eu vi seu rosto lindo, o seu jeito de falar sempre sorrindo. Nesse instante por você me apaixonei. Olha, desde o dia em que eu te vi na minha frente, eu senti alguma coisa diferente. Eu senti o amor nascer dentro de mim. Nesta música, sinceramente, eu te confesso, meu amor, meu sentimento, e eu te peço que ao ouvir esta canção você entenda de uma vez que eu te amo e me desculpe. Te amo e me desculpe a timidez. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Mas, menina, eu estava lendo de novo a carta de destaque aqui, porque eu só li um pedacinho dela, né? Mas essa carta é danada, viu? É a carta da mulher sofredora por amor de Manaus, Amazonas. Eita, já já vocês vão conhecer a história dessa menina aí. Uhum. É, rapaz, tem gente... Bom, não adianta nada não, Maurício. Deixa pra hora da carta. Então tá bom. Então daqui um pouquinho eu leio a carta da mulher sofredora por amor de Manaus, Amazonas, tá? Então que tal agora curtir mais música? É claro, música. Mato Grosso e Matias, Enquanto o Sol Brilhar. Ou música danada de bonita essa aí. Roda, meninos! Programa Maurício Faris, a alegria do rádio. A estrela ainda brilha em nosso olhar. Nosso beijo ainda quer se encontrar. Esse amor de corpo, alma e coração. Passam os anos eu te amo cada vez mais. Um desejo que incendeia o coração quando tocam em seu corpo minhas mãos. Um encanto que o tempo não desfaz. Passam os anos, eu te amo cada vez mais. Meu amor, enquanto só brilhar, eu nunca vou dizer adeus. Como os peixes que não vivem sem o mar, eu também não vivo sem os beijos. Nosso amor pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim. Quando Deus nos colocou fora mim, já sabia que seria amor sem fim. São os anos, eu te amo cada vez mais. Meu amor, enquanto só brilhar, eu nunca vou dizer adeus. Como os peixes que não vivem sem o mar, eu também sem os beijos teus. Nosso amor pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim. Quando Deus nos colocou só pra mim, já sabia que seria amor sem fim. Já sabia que seria amor sem fim. Já sabia que seria amor sem fim. Eca, tem coisas que revoltam a gente. Vocês vejam só, tem alguma coisa nesse país pior do que o sistema de saúde do nosso? E existem os planos de saúde que era para melhorar a vida da população. No entanto, prestam mau serviço, a gente paga caro e não tem um plano de saúde decente. E o pior de tudo que revolta mais ainda é ver um projeto que está na Câmara dos Deputados em que estão fazendo aí um subsídio para as operadoras dos planos de saúde. Mais de 2 bilhões de reais que vão ser destinados aí para os planos de saúde. Pô, isso é uma vergonha, isso é uma safadeza. Deputados deveriam ter vergonha na cara de votar um projeto desse aí. Esses 2 bilhões deveriam ser usados na saúde pública, isso sim. Agora, para dar aí auxílio para os planos de saúde, eles já ganham uma fortuna, ganham um absurdo. E agora ainda tirar 2 bilhões, que seria interessante para a saúde pública do nosso país, para dar para os planos de saúde, faça-me um favor, hein? Quem foi o autor dessa emenda aí, quem foi o autor desse projeto aí, merecia aí, era para cadeia. Porque isso aí é um vagabundo, é um safado que faz um projeto dessa natureza aí. Só pode ser um ladrão também que está aproveitando para tirar o dele aí desses 2 bilhões de reais, né? Ora, isso revolta a gente, claro que revolta. Marcos Dione, Ô, meu amigo Marcos Dione vai cantar aqui agora. Não vou tapar buraco. Então, se não vai tapar buraco, roda, menino. Roda, roda lá. Lembro do nosso caso lindo de amor. Todo nosso sonho, tudo que restou, somente a saudade no meu coração. Hoje eu tentei buscar uma saída, tive que tirar você da minha vida, pra que em seu lugar entrasse um outro alguém. Quando eu te queria, amor, você zombou e abusou de mim. Hoje eu não te quero mais, vê se me deixa em paz. Quando eu te queria, amor, você zombou e abusou de mim. Hoje eu não te quero mais, vê se me deixa em paz. Não vou, não vou tampar buraco de ninguém, não vou. Não vou, não vou, não vou, não tampar buraco de ninguém. Não vou, não vou tampar buraco de ninguém, não vou. Não vou, não vou, não vou, não tampar buraco de ninguém. Marcos Dione. Lembro do nosso caso lindo de amor. Todo nosso sonho, tudo que restou, somente a saudade no meu coração. Hoje eu tentei buscar uma saída, tive que tirar você da minha vida, pra que em seu lugar entrasse um outro alguém. Quando eu te queria, amor, você zombou e abusou de mim. Hoje eu não te quero mais, vê se me deixa em paz. Quando eu te queria, amor, você zombou e abusou de mim. Hoje eu não te quero mais, vê se me deixa em paz. Não vou, não vou tampar buraco de ninguém, não vou. Não vou, não vou, não vou, não tampar buraco de ninguém. Não vou, não vou tampar buraco de ninguém, não vou. Não vou, não vou, não vou, não tampar buraco de ninguém. Não vou, não. É ou não é, gente, de ficar revoltado? Eu não gosto de ficar voltando ao assunto, não, mas que falta de vergonha na cara desse deputado de fazer um projeto para beneficiar os planos de saúde com 2 bilhões de reais, enquanto que a nossa saúde, a saúde pública está aí caindo aos pedaços, hospitais mal aparelhados, falta de leito, falta de tudo. Ah, faça-me um favor. Esse cara aí, vou te contar, deveria estar... deveria estar no fundo de uma prisão, porque quem faz um projeto desse é um verdadeiro assassino criminoso. É assassino criminoso e ladrão do dinheiro público. É um ladrão mesmo. Mungo Jerry, In the Summertime. Roda, menino, roda mais essa música aí. Tá na hora, quase na hora da carta destaque. Então vamos lá. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I thank people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, the life we're living, yeah, that's our philosophy. set her down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Gente, essa carta de hoje é danada, viu? Então, meninos, solta a vinhetinha aí pra mim, solta a vinhetinha. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, é a carta da mulher sofredora por amor de Manaus, Amazonas. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu te ouço através da Família Sertaneja. Que é? Ah, sim, é a rádio Família Sertaneja, né? Ah, que bom, legal, um abraço aí para todos os meus companheiros da Rádio Família Sertaneja. E eu gosto demais do seu programa. Eu sabia que você já tinha trabalhado na Rádio Nacional de Manaus alguns anos atrás e creio que você ainda se lembra bem da cidade, pois pouca coisa mudou. E o que mudou foi para pior, infelizmente. Ó, pera aí, menina, tem um erro aí. Quem trabalhou aí foi o Maurício Rabelo. Né? Foi o Maurício Rabelo, não foi o Maurício Fares, não. Eu sempre trabalhei na Nacional, aqui em Brasília. Era a Nacional da Amazônia, mas aqui em Brasília. E aí quem trabalhou aí foi o Maurício Rabelo, depois que ele veio para Brasília, né? Então, tudo bem. Mas vamos continuar com a sua carta. Olha, Maurício, eu já morei em Itaituba e até nas Guianas eu morei também. Eu era cozinheiro de um garimpo na Guiana Francesa e foi lá que eu fiquei conhecendo o homem que viveu comigo até hoje. Eu digo viveu porque ele está de malas prontas para ir embora e vai me deixar. Olha, eu estou desesperado porque eu amo demais esse homem. E agora que já estou nessa idade, 35 anos, ele vai me deixar para ir viver em outro estado e outra cidade com uma mulher de 18 anos. Ele só está esperando receber o dinheiro da venda de 3 casas que ele tem aqui. E parece que até o mês de maio ele já deve ter recebido e ido embora. E então, mês de maio, foi mês passado, né? Olha, Maurício, ele está me deixando apenas a casa em que moramos durante estes 16 anos que vivemos juntos. É uma casa grande demais para mim, porque nós não tivemos filhos. Apenas 2 cachorros que nós criamos. É uma casa grande, confortável, mas eu trocaria tudo isso apenas para ficar ao lado dele. Eu já fiz de tudo para ele entender que eu o amo, mas parece que a outra virou de vez a cabeça dele e ele não enxerga e nem fala em mais nada que não seja nessa mulher. O meu marido está com 40 anos. Será que ele ainda se acha um rapazinho que vai dar conta de uma mulher de 18 anos? Olha, Maurício, vai ser bem feito se ele levar chifre dela, viu? Porque aí ele vai ver e perceber que a mulher de verdade sou eu. Eu estou muito revoltada com essa traição da parte dele, pois sempre foi uma mulher que procurou fazer os gostos dele. Nunca fui uma mulher relaxada dentro de casa. Sempre cuidei muito bem dele, de tudo, né? Muito bem da casa, da comida, da roupa dele. E agora ele vem e me diz assim que vai embora com essa outra mulher? Ele é um covarde, você não acha, Maurício? Por favor, me ajude, diga o que é que eu devo fazer. Agradece a mulher sofredora por amor de Manaus, Amazonas. Olha, menino, você disse que sempre cuidou muito bem da casa, da comida, da roupa dele. E de você, hein? Ei, e de você? Você também se cuidava? Você ficava cheirosinha e feminina, como toda mulher deve ficar? É porque muitas vezes, olha, o homem sai à procura de outras mulheres fora de casa pelo fato da mulher que ele tem dentro de casa não se cuidar mais. É, muitas acabam se envolvendo tanto com os afazeres domésticos que acabam se esquecendo delas mesmas e vão se tornando os murquiços de feiura. Olha, não tem coisa pior do que a mulher descuidar da higiene pessoal, não cuida mais do cabelo com penteado moderno, não usa mais uma roupa sexy para despertar o tesão do seu homem. E convenhamos, hein, gente? É dose para elefante acordar de manhã e olhar para a cara de uma mulher que mais está parecendo uma megera. Isso eu tô falando de uma provável causa. Não tô dizendo que você seja assim, uma provável causa. Porque os homens são piores que as mulheres quando se acomodam. Aff, Maria. Nem queira saber, eu sei de casa aí de homem que nem banho toma antes de ir pra cama. Eu mesmo, se fosse uma mulher, não ficaria ao lado de um homem assim fedido nem por um segundo. Eu meti o pé na bunda dele, com certeza. Ah, mas não. Mas falemos de você, menino. Você procurou fazer uma avaliação do porquê do seu homem estar te trocando por outra? Não foi pelo fato de você ter se descuidado como mulher? Ou é porque ele faz parte daquele grupo de homem que só sente bem quando está com 2 ou mais mulheres? É, que tem certos homens que são assim mesmo, safados, e querem ter todas as mulheres para si. E principalmente nessa faixa de idade, 40 anos é a idade que o homem quer se autoafirmar, se achar o garanhão, se achar o tal, se achar o bonzão da quebrada. E aí é que ele quer mesmo aparecer, achar que pode ter direito de todas as mulheres. Então é o seguinte, menina, você está me dizendo que ele está vendendo as coisas que ele tem. Já deve ter vendido, né? Então ele tem bens. E você sabe que pela lei você tem direito a metade de tudo que ele tiver, não sabe? Você diz que ele está apenas te deixando a casa em que vocês moram. Você aceita só isso? Se quiser, e se for boba, né? Se você quiser só isso, só se você for boba para aceitar só isso. Eu mesmo entraria na justiça reivindicando a partilha correta dos bens que ele tem, pois você é dono da metade de tudo, sim. Já que ele está te trocando por outra, é sinal que ele não tem a menor consideração por você. Então por que você deve ter consideração para com ele também, não é mesmo? E você deixar as coisas por isso mesmo é um erro muito grande de sua parte. Olha, menina, lute pelo que é seu. Pegue a parte que te couber por direito. Venda e vá curtir a sua vida. tome um banho de loja, se arruma, se pinta, fique uma mulher lindona e passe a despertar a cobiça dos outros homens. Ah, não tem coisa mais bonita do que uma mulher balzaquiana que sabe valorizar o que ela tem de melhor como mulher, né? Fique linda, cheirosa, maravilhosa. Deixa seu marido quebrar a cara com essa jovem, porque eu também acho que mesmo que exista amor da parte dela por ele, logo esse amor vai acabar. E aí, sai de baixo, porque o chifre é garantido, né? Não fica se lamentando não, menina. Você ainda pode curtir muito a sua vida e até arrumar um coroa que possa viver ao teu lado, te amando e te respeitando e dando o que está te faltando, que é amor e carinho, viu? É, não seja boba não. Reivindica aí seus direitos. Bota ferro nele aí, bota no traseiro dele com gosto de gás, não tenha dó não, viu? Ó, apenas a título de rodar uma música, mas não vai cantar essa música aqui pra ele não, tá? Viu? Não canta essa música aqui pro seu marido não. Marquinhos Moura vai cantar aí. Ó, ó, fica comigo, meu mel. Mas é apenas a música, roda lá, meninos. Gente, vamos embora. Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta com o programa. Esse programa vai ficar na sexta, vai ficar no sábado e no domingo no site aí www.radioestudiobrasil.com.br. Se você quiser ouvir de novo, fique à vontade, tá? Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.